A Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Estadual de Santa Catarina 2019 inicia no dia 27 de fevereiro e encerra no dia 6 de março. Para sabermos mais detalhes sobre essa informação, vamos conversar agora com o subtenente Vieira Ramos, que é o comandante da Polícia Rodoviária Estadual, posto 2 da rodovia SC-412, rodovia Jorge Lacerda. Comandante, essa operação já está sendo tudo preparado para iniciar já agora nesse carnaval? Exatamente. Como você bem destacou, nas vésperas do carnaval, né, na quarta-feira à noite, a Polícia Militar Rodoviária já estará executando o policiamento destinado à Operação Carnaval 2019, que vai se encerrar um dia após o feriado de carnaval, né, na quarta-feira pela manhã. Essa operação envolve todos os policiais rodoviários do estado e funcionará em todas as rodovias do estado também. Exatamente, os 24 postos da Polícia Militar Rodoviária estarão obedecendo a ordem de serviço do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual, né, no que se refere à Operação Carnaval. Então, não só Gaspar, como os postos vizinhos de Blumenau, Taió e Aurora estarão empregados nessa finalidade. Qual é a principal preocupação da Polícia Rodoviária Estadual nesse feriado específico de Carnaval? Primeiramente, há questões relacionadas à segurança do trânsito, né, pois o feriado de Carnaval ela contempla uma grande atração para o uso de bebidas alcoólicas, festividades noturnas, né, o que podem acarretar em graves acidentes de trânsito. Então, inicialmente, a fiscalização com o uso do aparelho bafômetro, né, na inibição ou combate à embriaguez ao volante, mas também não descartando as questões de ordem policial, como o consumo de drogas, transporte de drogas e armas de fogo, que também serão visados pelas atuações dos policiais. Comandante, feriado de carnaval sempre envolve muitos veículos em todas as rodovias do estado e aumentam também sempre o número de acidentes. Exatamente. Quanto mais veículos e condutores estiver trafegando por uma determinada via, maiores as chances de acontecerem acidentes de trânsito. Os feriados, né, por sua natureza, já contemplam essa situação e, às vezes, a pressa do condutor em chegar mais próximo, né, ou mais rápido ao seu destino, acaba causando os acidentes, né? Essa situação é um pouco agravada no carnaval pelo consumo de bebida alcoólica. Comandante, a lei seca continua valendo e, é claro, qual é a principal orientação da PRE para os condutores? A lei seca continua valendo e ela nunca esteve tão rígida como está agora. Talvez nunca estivesse tão propícia à fiscalização como está agora, né? Então, o que a gente orienta é a utilização de transportes coletivos, né? Uber, táxi, vans, né? Para que se desloquem para os locais da festividade, se for haver o consumo de bebida alcoólica, né? Para que não haja o retorno. A atuação da polícia acontece tanto nos momentos de deslocamento para os locais de festividades, né? Quanto no retorno. Então, acaba se tornando uma fiscalização 24 horas por dia. Qualquer emergência deve se ligar para qual número? Emergências nas rodovias estaduais pode se ligar pelo ramal 198 e nas rodovias federais, Polícia Rodoviária Federal 191 e nos perímetros urbanos também o 190 da Polícia Militar. Nos últimos anos, comandante, qual a principal infração cometida pelos condutores aqui nas rodovias da região? As principais infrações são relacionadas ao excesso de velocidade e ultrapassagens em locais indevidos, o que fica bastante perigoso nessa época de feriadão por conta das obras que acontecem nas nossas rodovias. Tanto a rodovia Jorge Lacerda, aqui que liga Itajaí a Gaspar e Blumenau, quanto a rodovia Antônio Raio, que liga Itajaí a Brusque, passam por obras, elas ainda não estão concluídas, né? Isso exige dos condutores uma maior atenção no deslocamento. Comandante, e o número de acidentes com vítimas fatais com relação 2017-2018? Veja só, Gil, tanto em 2017 como em 2018, nós tivemos a coincidência de ter 13 acidentes durante o período de carnaval. Porém, em 2017, houve o registro de uma morte, enquanto que em 2018 não. Importante destacar que acidente em rodovia ele é muito arriscado, né? A consequência de ter ferimento ou uma morte é um limiar muito curto, né? A depender da velocidade, da dinâmica do acidente. Então, por isso, a PRE sempre orienta com os cuidados indispensáveis na segurança do trânsito. Nos deslocamentos com cautela, respeitando os limites de velocidade, as ultrapassagens, em locais regulares, né? A fim de evitar acidentes. A PRE vai empregar todo o seu efetivo durante essa operação? Será empregado policiamento ordinário e também terá um apoio suplementar, né, com escalas extraordinárias do próprio efetivo rodoviário aqui do posto 2. Tendo em vista que o deslocamento de uma unidade para apoiar a outra, né, nesse tipo de feriado, não há como, né, pois o carnaval acontece em várias regiões do estado. Ok, comandante, obrigado pelas suas informações. Sempre à disposição, Polícia Militar Rodoviária, emergência 198. Nós conversamos com o subtenente Vieira Ramos, comandante da Polícia Rodoviária Estadual de Gaspar, nos falando sobre a Operação Carnaval da PRE, que inicia em 27 de fevereiro e encerra no dia 6 de março. Da Polícia Rodoviária Estadual, Gil Dias para a Rádio Sentinela.